tocar no paredão. Israel batidão. É Bertoldo. Naldo Sol, o DJ do momento. Agora senhor, não sei como explicar. Só bastou um olhar pra me apaixonar por você. Ei, não preciso de motel pra eu te levar pro céu. A gente combinou, chama no piseiro aí. Foi amor, quando você me beijou, coração acelerou e o cupido acertou. Foi amor, quando você me beijou, coração acelerou e o cupido acertou. Chama na pressão, menino. Só no batidão. Olha o piseiro do Brasil aí, velho. Não sei como explicar. Só bastou um olhar pra me apaixonar por você. Ei, não preciso de motel pra eu te levar pro céu. A gente combinou, chama no piseiro aí. Foi amor, quando você me beijou, coração acelerou. Naldo Sol, e o cupido acertou. DJ que sacode a galera. Foi amor, quando você me beijou, coração acelerou e o cupido acertou. Chama na pressão, menino. Olha o piseiro do Brasil. Chama na pressão.